abertos manjares que o homem preparou. Não vou me dobrar aos altares que o homem levantou. Pode até tocar buzinas, nada disso me intimida. Não vou me prostrar, não vou me dobrar. E se aquecer a fornalha 7 vezes mais, dizendo que nada mais me salva, onde Deus está, Ele está aqui comigo, tá sempre bem aqui pertinho, não vai me deixar nem me abandonar. Jesus.